Ha, rua de terra, futebol, pipa com cerol. Os moleque tudo correndo, aquele puta sol. Os tiozinho trinca na pinga, na terra da mandinga. Aqui mais um neguinho louco que anda na ginga. Aqui também tem mulher linda, daquele jeito. Cabanão, mundão, daquele jeito. Ouvindo Bob Marley, de bike ou de Harley. De Nike ou de Rider, de Fusca ou de Lowrider. Ouvindo rap no MP4, no MP3. Ou talvez num toca-fita Pioneer. Aê, a união predominou. Rajada e federação conjuminou. As gurias gostou, os guris se animou. Em Guarapuava no rádio Rude tocou. Pras quebradas da Angola, gera autoestima. Pros becos e vielas da América Latina. H-I-P-H-O-P-R-A-P RJD, por quê? Na escola junto, cadê? Os vagabundo pra ver. Se é pra rimar, o compromisso assumo. H-I-P-H-O-P-R-A-P Federação, por quê? Na escola junto, cadê? Os vagabundo pra ver. Se é pra rimar, o compromisso assumo. Salve! Todos envolvidos do gueto verdadeiro. Chega e faz bonito. Compromisso assumido, eu só me faço isso. Jamais omisso as dificuldades e sacrifício. Nosso ofício, feito com amor. Aonde o rap me levar, eu sei que vou. Já passei por PG, trombei as mini, os cara tim tim, dando risada. Atravessamos as madrugadas. Gostei, cantei, rimei, freestylizei. Ao mesmo tempo me animei, confraternizei. Amigos ganhei, somei com os louquitão, certeza. Federação República é muita treta. Na letra, no flow, na levada, no beat. Na conexão de quebrada é o seguinte. Faço o convite, vem conhecer o Paraná. Original, rap nacional, aqui está. H-I-P-H-O-P-R-A-P RJD, por quê? Na escola junto, cadê? Os vagabundo pra ver. Se é pra rimar, o compromisso eu assumo. H-I-P-H-O-P-R-A-P Federação, por quê? Na escola junto, cadê? Os vagabundo pra ver. Se é pra rimar, o compromisso eu assumo. A beleza e a genialidade na simplicidade. Nas cidades onde eu envelheço, agradeço ao Senhor cada nascer e pôr do sol. E peço muita música, basquete, futebol pra toda quebrada. Literatura, o beijo da mulher amada. Muitas coisas boas para todas as pessoas. E a pegada arrasta, amor e saúde é o que basta. Vibrações positivas, as negativas a gente afasta. É rajada e é fierra, parceria firmada, confirmada e comprovada cada dia. A distância, meu caro, não nos distancia. Esse tipo de magia que a música propicia. Então eu penso bem, quero que penso bem. Nós tudo junto, tomando via, ouvindo Wu-Tang. Tudo na tranquilidade, sem estresse. Por enquanto é só bem pessoal. Já bless.